O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Alô, caro ouvinte do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos dando início a mais um programa que tem a finalidade de falar sobre as descobertas que o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, porque ele fez a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia, no tratamento das doenças psíquicas, orgânicas e sociais do ser humano. Então, o nosso programa tem a finalidade de difundir as descobertas desta escola de pensamento keppiana. Então, todos os trabalhos que Kepp realizou, os livros que ele escreveu, o tratamento que ele desenvolveu em psicoterapia e em socioterapia, tudo isso é divulgado pela nossa Sociedade de Psicanálise Integral, pela Associação Stop a Destruição do Mundo e pelas escolas de línguas Millennium, que são também escolas terapêuticas. Nós, então, podemos ter a oportunidade de estar aqui todas as semanas com o Dr. Kepp, falando a vocês, nesses programas que não deixam de ser também em si muito terapêuticos. Dr. Kepp, boa tarde. Antes de passar a palavra ao Dr. Kepp, eu gostaria de dar a vocês o nosso número de telefone, o nosso endereço e o nosso site, para que vocês possam se comunicar conosco, caso tenham interesse em saber mais das nossas atividades. O nosso telefone é código 11 30 32 36 16. Vou repetir. 30 32 36 16. A nosso endereço é Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Rebouças, 3819. O nosso site é www.stop.org.br. www.stop.org.br ou www.trilogiaanalítica, tudo junto, trilogiaanalítica.org. Olá, Dr. Kepp. Eu gostaria que você, primeiramente, lesse essa sentença que eu coloquei aqui. O ser humano é o que ele não quer ver. O que eu quero falar com isso, né? Quando, no século passado, no começo do século passado e fim do século XIX, Freud começou a estudar a vida psicológica, ele criou a chamada, em alemão, Tiefenpsychologie, quer dizer, a psicologia da profundidade, né, do interior do ser humano, e mostrando que as doenças, até mesmo as doenças físicas, teriam uma proveniência da parte psicológica. Então, Freud era um médico que pertencia ao Império Austro-Húngaro e ele estudou medicina em Viena. Ele se tornou neurologista, mas ele não estava contente com as explicações organicistas sobre as doenças do ser humano. Principalmente naquele tempo em Viena, havia muito o problema das chamadas histerias, na qual as pessoas elas tinham ataques assim de nervos por questões de somenos importância. Vamos dizer que a pessoa não aguentava nenhum problema, não aguentava ver nada na vida. Então ele deu uma explicação que se tornou diferente de todos os outros autores. Naquele tempo tinha vários estudantes, como Breuer, tinha outros que estudavam a vida psicológica, mas não sabiam que atrás disso que a pessoa mostra, então teria um substrato muito mais profundo que explicaria as doenças. Então a Claudia leu, o ser humano é o que ele não quer ver. Quer dizer, que o ser humano não é aquilo que ele aparenta. A gente vê na sociedade, né, muitas pessoas se dando bem, vê pessoas trabalhando, pessoas assim, viajando, etc. Então, a ideia do Freud foi que isso tudo que a pessoa aparentava não era a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade estava no profundo da personalidade, num local em que a pessoa não tinha acesso. Ele chamou esse local de inconsciente. Então ele, para explicar, por exemplo, as histerias principalmente, mas também as obsessões, as manias, os problemas assim em geral da vida psicológica, que a psiquiatria não conseguia explicar, ele começou a dizer o seguinte, que os sintomas neuróticos eram assim resíduos de ocorrências traumáticas, que o indivíduo, não aguentando ver um traumatismo qualquer nele, um problema qualquer, ele então reprimia nesse lugar que ele chamou de inconsciente. Mas isso que a pessoa não queria ver, quer dizer, que a pessoa não queria ver como ela era, isso tudo, vamos dizer, é de acordo com, vamos dizer, o cristianismo também, o que Cristo falou, né? Que a pessoa tinha, em geral, um local no interior dela que seria, assim como um sepulcro caiado, né? Como ele falou. Então, o que a pessoa apresentasse não era tudo o que a pessoa era. Então, como o ser humano não quer ver mais como ele é, não quer ver os defeitos, não quer ver a hipocrisia dele, não quer ver essas atitudes que ele chama de atitudes inadequadas, então tudo isso continua no interior. Mas estando assim escondidas no que ele chamou de inconsciente, a pessoa não tinha como dominá-las. Então era constantemente assaltada por essas tendências, então entrava nas crises. Então essa descoberta dele se tornou assim incrível, porque foi a partir daí que as explicações na psiquiatria, né, de que o indivíduo ele sofreria de males que ele não conhece, então tomou conta de grande parte da humanidade, a ponto de dizerem que aquela famosa sentença, né, que Freud explica. Então o que acontece depois? Ele fez as teorias baseadas na vida afetiva sexual. E aí não deu certo. Inclusive porque tanto Melanie Klein como outros autores, eles enveredaram mais pela questão dos sentimentos. Que, aliás, não deixou de ser também uma descoberta do Freud, quando ele disse que o maior defeito do ser humano estava na questão da inveja. E que quanto mais a pessoa era doente, mais inveja ela tinha. Então, como se identifica, né, essas questões todas? Então, a questão, por exemplo, da bebida, a questão oral, né? A pessoa que bebe, que fuma demais, que se droga. Então, são atitudes que a pessoa não sabe exatamente por que está fazendo isso. Então, vamos dizer, no começo ela começa a beber, então ela não gosta de bebida, seja ela qual for. E depois ela vai se acostumando. Mas por que que depois ela não deixa? É porque essas bebidas que a pessoa faz, ou então as drogas, ou então até o cigarro, atiram deste mundo assim, vamos dizer, um mundo real, mas baseado numa patologia humana, né? Porque o ser humano não nasceu, ele não vive no mundo para ganhar dinheiro, para servir assim, vamos dizer, como escravos até, de empresas e de países, né? Países que têm as ditaduras, principalmente. Ele não nasceu para ficar a serviço de outras pessoas que não têm muito escrúpulo. Então ele bebe, ele fuma, ele toma droga para fugir desse mundo que a gente fala é a realidade, mas não é, porque o real seria três elementos que eu apontei. Seria o indivíduo poder desenvolver o bem que tem nele, a bondade, desenvolver a verdade que tem nele e a própria estética. Então, o Freud achava que tinha um meio de chegar no interior da pessoa e que a pessoa mesmo poderia corrigir. Eu digo que no centro, né, na essência da personalidade, a pessoa tem essa bondade, tem essa, vamos dizer, beleza estética e tem também a verdade. Isso é que forma a essência do ser humano. Mas depois, por uma questão de inveja, né, de ataque ao bem, porque a coisa mais difícil que o indivíduo tem, que o ser humano tem, é aceitar o bem que ele possui. Se os senhores verificarem, irão ver que grande parte das pessoas nunca está contente com o que tem, seja o dinheiro que ganha, a casa que tem, o casamento que tem, ou a profissão que tem, seja qualquer elemento, a pessoa nunca se acomoda a esses elementos, a essa vida, e se desenvolve nesse sentido. Por quê? Porque a inveja leva a pessoa a atacar todo o bem que tem, inclusive os bens que ela própria conseguiu na vida. Então, podemos dizer que as religiões falam, né, que o pecado original seria essa questão da pessoa não aceitar o que tem, quer dizer, que a pessoa querer viver diferente do que é. Então, o que a ciência descobriu foi a questão da inveja. Porque a inveja, não é como a maior parte das pessoas acredita, que tem inveja do bem alheio e quer ter o bem alheio. Não é bem isso. A inveja é o processo pelo qual quer destruir não só o bem alheio, mas todo o bem que existe no mundo. Então a pessoa não aguenta estar numa vida tão cheia de recursos, né? Numa vida plena, como o ser humano deveria estar, se a sociedade também não fosse tão patológica. Agora, eu gostaria então de várias pessoas que estão aqui, começar pela Helena Melander, que é uma sueca, jornalista, o que, que ela gostaria de falar sobre a psicopatologia. Então, o que eu acho muito interessante no trabalho do senhor é que o senhor não faz só uma terapia do indivíduo, mas também da sociedade, né? Porque a nossa sociedade também está doente. E eu falei essa semana com os meus alunos, que eu sou professora na Millennium Línguas, né? Eu perguntei para eles se eles tinham lido nos jornais o que aconteceu na economia, né? Essas duas semanas. E se eles entendiam, se eles poderiam explicar. Todo mundo falou que eles não entenderam nada, que ninguém conseguiu explicar. Eu falei, então, estão vendo que não conseguem explicar porque é uma coisa totalmente fora da realidade, né? O que está acontecendo na bolsa, tudo, né? Mas, assim, para entender esse fenômeno, é interessante ler esse trabalho do senhor, que se chama Trabalho e Capital, que é um livro que eu fiquei muito impressionado, que eu fiquei estudando essa semana, e que o senhor fala justamente da irrealidade do sistema econômico hoje em dia, né? E aqui, por exemplo, o senhor escreve assim, que a ideia econômica mais perigosa para a humanidade sempre foi a de viver sem trabalhar, usufruindo-se dos meios especulativos, taxas de juros, rendimento de ações, ou dos privilégios de nascimento, nobreza, famílias ricas, burguesia. Tal estilo de existência é causadora de uma alienação total do indivíduo. E assim como a nobreza e o clero perderam sua posição privilegiada, o capitalista entrou pelo mesmo erro e logo, logo perderá também a sua situação. Então, achei muito interessante, assim, que a pessoa sem ação, sem trabalho, ela fica realmente na alienação, como a corte na França, por exemplo, antes da Revolução Francesa. E hoje os capitalistas que estão só sofrendo do trabalho dos outros, né? E que a gente está vendo agora que esse sistema realmente está caindo. Então, nota que essa questão das bolsas, né? Que o pessoal tem tanto medo, de que as bolsas caiam e os países caiam também, é um medo irracional, porque o que a bolsa diz que tem, não tem. Então, a maior parte, por exemplo, do primeiro mundo, principalmente Estados Unidos, né, América do Norte, eles vivem com os rendimentos de juros que as bolsas dão. Às vezes, se a pessoa é esperta e joga bem, ela consegue rapidamente se enriquecer. Mas que dinheiro que é esse, né? É o dinheiro que, é claro, né, que as pessoas que trabalham é que produz. Agora, um volume tão grande, eles falam em 10 trilhões de dólares, ninguém no mundo todo, nenhum país consegue produzir 10 trilhões de dólares. De maneira que a pessoa que joga na bolsa, ela tem os rendimentos sem trabalhar. Isso faz com que uma parte enorme da humanidade caia assim, vamos dizer, na corrupção, caia assim, na capacidade até de pensar, de dirigir a vida, de viver de um modo normal. Agora, gostaria de ver o que a Luciara gostaria de falar. Então, doutor Kepp, aproveitando esse gancho de que está acontecendo com as bolsas, quem sofre mesmo é a população, né? Então, esse final de semana, a gente foi dar um workshop em São Roque para 120 professores da rede pública de ensino. E eu queria também falar que nós estamos, assim, trilogizando algumas escolas que pediram esse trabalho, porque eles estão tendo uma grande dificuldade no ensino com a juventude. Então, lá foi muito interessante, teve 120 professores, teve grande interesse por esse trabalho do senhor, e eu vejo como que assim, perfeito, calha muito bem esse trabalho do que o senhor fez na educação. Porque hoje, né, está se formando profissionais para trabalhar para a multinacional, para servir todo esse sistema econômico que existe. E o senhor propõe algo totalmente diferente. O senhor propõe que não é para passar conhecimento, para formar robôs. O senhor propõe uma sanidade psíquica, que não é só o aprendizado, que tem que ter conscientização, conhecimento com sentimento. A base não pode ser uma conduta social razoável, tem que trabalhar com a conduta inconscientizada, que o senhor falou agora há pouco da questão do Freud, que não pode ter uma conduta superficial, que o trabalho tem que ser com os alunos tem que ser trabalhar com a questão da conduta profunda. Então, é muito bonito esse trabalho na educação. Esse pessoal que vive das bolsas, né? É um pessoal que se torna doente, porque quem não vive do trabalho é uma pessoa assim fora do mundo. Então, a pessoa que ganha dinheiro através de bolsa, porque um país, por exemplo, como o Brasil, não vai sofrer quase nada com a questão da queda das bolsas. O que vai sofrer são os países que vivem assim às custas, vamos dizer, da produtividade, das riquezas, que tiram do mundo e principalmente do terceiro mundo. Então, se a bolsa cair, vai ser a única maneira do Brasil subir. E o Ademar, o que acha? Então, doutor Kepp, eu vou falar um pouco da área de saúde, porque aquilo que o senhor falou, que a pessoa ela é o que ela não quer ver, então quando ela não quer ver o quê? Ela mostra o quê? A censura que ela tem, né? E a doença, a neurose, está ligado à censura que a pessoa tem. Então, vou citar, assim, meio rápido, um caso de uma paciente que apareceu lá no PA com uma crise asmática muito forte, que ela tinha discutido com a patroa, e aí ela apareceu com essa crise lá, e eu perguntei, mas por quê? O que aconteceu? Ela falou, não, a patroa estava me fazendo uma cobrança, porque eu não cuidei direito da criança, então eu desenvolvi essa crise. Aí eu tentei vomitar, aí depois que eu vomitei, eu achava que jogando o vômito para fora melhoraria, mas depois de 12 horas a crise retornou de novo. Aí eu tentei mostrar exatamente isso para ela, que a pessoa acha que tem a ideia de que jogando o que tem para fora, né, a sujeira, que ela falou que o vômito era sujeira, que estaria resolvido. Aí eu perguntei, mas o que você acha dessa cobrança da patroa? Não, foi uma opressão muito grande. Aí eu perguntei, e o ar em si? Porque na asma existe a falta de ar, né? Não, o ar é uma coisa boa, é vida. Então eu exatamente mostrei para ela a opressão que ela fazia com a própria vida, inclusive se negando de aceitar o ar, que é uma coisa boa, a própria vida, que ela estava rejeitando. Aí a paciente se acalmou. Então, a conscientização é primordial no processo assim, de censura, né, de neurose que a pessoa tem. Então, esse problema que a gente verifica de aquecimento global, de poluição dos ares, dos mares, das florestas, dos rios, isso é um problema que todo ser humano faz diariamente na própria vida, né? Recusando o ar, recusando a vida, recusando o alimento, usando mal, poluindo, comendo veneno. Isso é um problema comum em todos os seres humanos. E se não fosse assim, os poderes econômicos, sociais, especulativos, desonestos, não teriam chance de lucrar tanto com produtos que acabam por até matar o ser humano mais rápido, né? Que é o que a gente está verificando. Eu estava lendo aqui um capítulo do senhor hoje do livro A Bíblia Trilógica. Os grandes problemas são criados no interior do ser humano. E achei interessante porque nesse capítulo o senhor dá um alerta sobre a questão da projeção, que ocorre principalmente, muitas vezes, né, nos relacionamentos afetivos, quando a pessoa acaba se desviando do próprio interior dela e se fixa na outra pessoa, né, deixando de se ver o que lhe é muito prejudicial. Então, tem um exemplo aqui de uma sessão que a pessoa diz assim: namoro uma pessoa muito desequilibrada. E o que acha disso? Vejo nela o desequilíbrio? Bem, para não ver o seu, escolheu uma pessoa muito desequilibrada. Então, que é uma questão que ocorre e é a desvantagem de se viver com indivíduos muito doentes, é que a pessoa acaba esquecendo da própria doença dela, né? Que é necessário lidar no nosso dia a dia. Então agora vamos ver o nosso Englishman, o Léo. Dr. Kepp, eu queria voltar para essa frase que o senhor citou no início, que eu achei muito importante, que a pessoa, ela não vê, o que ela não vê, a domina, porque vem em cheio na questão da consciência, né? Então o senhor mostra também um outro trecho de análise aqui no seu livro, A Bíblia Trilógica, dizendo o seguinte: a cliente fala, não posso nem olhar para minha mãe. Qual a ideia que tem sobre ela? Não quer trabalhar, só tem doenças e se queixa o tempo todo da vida. Aí o senhor interpretou. Neste caso, a senhora tem de ver que a senhora tem as mesmas tendências reprimidas, não querendo se ver como é. Então essa questão da consciência, que é uma característica do ser humano, que é o que pode salvar a pessoa, né? Porque se ela se desvia, né, nessa natureza boa que ela tem, a consciência mostra. E a pessoa justamente acha que a consciência dos problemas é uma coisa ruim. É, confunde o fato de ver o problema com o problema e foge do que pode mais ajudá-la. Então, esse capítulo aqui no livro do senhor ajuda muito a pessoa a entender esse fenômeno. Então, se vocês estão gostando dos assuntos tratados nesse programa, vocês podem ligar para a CITA, São Paulo 011-3032-3616, e se informar a respeito das nossas publicações e também das palestras gratuitas semanais dadas aqui na CITA. Até lá!